Atenção, Brasil, tentemos nos concentrar nesse instante histórico. Bom dia, boa tarde, boa noite, nós somos o Farofa Carioca! É com muito prazer que trazemos para vocês um prato cheio de alegria, poesia e diversão. É o Rio de Janeiro enchendo a barriga do povão de ritmo, de alegria, poesia e brasilidade. E por falar nisso, aí ô galera, como é que tá o baile? Dá uma uva! Tá tranquilo? Vamos nessa. Vamos chegando! Vamos chegando, hein? Valeu aí! Dona Rocha Areia do Brasil! Então, atenção, comunidades do Brasil! Tá viva para todas! Para todas as comunidades do Brasil! Aquela gatinha que vai passar aqui agora. Ha, ha, ha, ha. Morte, velho. Outra gargalhada pra aquela outra gatinha que vai passar ali agora também. Ha, ha, ha, ha. Ah, mulher.